31190, solo 05, direita, via Eco, chama o solo 211. Testa via Eco 21, tá 31190. Solo, boa tarde, tá 31190, livrando a pista no 0 na Eco. Tá 3190, autorizado o táxi para portão 05 do pátio principal, via táxi Alfa e Juliet. Gente, Alfa e Juliet, portão 5, 3190. Ali, Marro Romeu Papatango. Alfa Tango Romeu Papatango, chame, estou em Salvador em 118-95. 18-95, Romeu Papatango. Torre, o Romeu Papatango, na táxi 2 Lima. Valeu, Papatango, autorizado, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Informa na Quebec, informará na Quebec, ô meu patrão. Zoom 6973, autorizado o táxi para a ponta de espera pista no zero, via táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118-95, ajuste 1018. Livre táxi via Índia, ponta de espera da 10, ajustado 1018, chama torre 18-95, Zoom 6973. Boa tarde, eu vou no 645, informação ótica, 2219. Vou no 645, aciona a identificação, desça via chegada Bonfi, até 4 mil pés. Ajuste até 2 mil pés. Ajuste de altímetro no 08. Beleza, sua mensagem foi recortada, entendeu? Que autorizar 2 mil, compendo via chegada Bonfi, no Bono 645, compendo? Afirmativo, via Bonfi até 2 mil pés altímetro no 09. 09, Salvador, 1-2-5-9-1 para a cota, presidente da loja. 1-2-5-9-1, copia? Azul 2591, autorizado para Serra Bravo, Victor Tango, via Golf 677, nível 160. Decola da pista 10, saída coral com primeira curva à direita. Transponder 5035, frequência do controle Salvador 120-80. Autorizado 160 para a Vitória, via Golf 677, decola da 10, curva à direita na coral, 208 ao controle, 5035 ao transponder, o azul 2591, no parte 3. Correto, azul 2591, no chame pronto para pushback acionamento. Chamaremos. Azul 9973, decolado ao 10, chama o controle Salvador, frequência 120-8. 208, boa tarde, 6973. Salvador, o 6973 sem contato com o controle em 2085. 28, 120.8. 8, de novo, obrigado. Salvador, o azul 6973. 6973, contato radar, suba via da El, nível de voo 340. Via da El 340, o azul 6973. Azul pode voar por de Dal. Pesado Leda, azul 6973. Leda, obrigado. Controle Salvador, TAM 3894, transferindo, boa. TAM 3894, boa tarde, acione a identificação, desça via, chegada a Mari, nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 08. Via até o 050, 3094, pé correção 3894. TAM 3894, após Pabog, voa Itapi, Itapi intercepta a via chegada. Chamativa, após Pabog, voa Itapi, Itapi intercepta, TAM 3894. Bono 645, autorizado, sinal ILS, X-Ray, pistona 0, informe estabilizado. Autorizado ILS, informa estabilizado. Azul 2591, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para ataque. Autorizado, pushback, chame para ataque, Azul 2591. AB4, 1010, ajuste de altímetro, 1098. Posição de velocidade 2501. P973, chame centro Recife, 1251. Alterna 1-33, decimal 25. 251-3325, o Azul 6973. Salvador, boa tarde. Voo 1166 com a informação Oscar. Voo 1166, acione a identificação dessa via chegada a Mari. Até a nível de voo 060. Ajuste de altímetro 1098. A Mari 060, a próxima base pode voltar, chegou 1166. Sete mantém perfil de chegada número 4 na próxima. Mantendo a perfil, voo 1166. Para o táxi com 50 a bordo, está com 4 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão, Azul 2591. Azul 2591, autorizado o táxi para o ponto de espera pista 10, via parte 3, parte principal, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera semi-torre em 1-18-95, ajuste 1018. Táxi em frente, de Alfa, torre 1895, corrigindo, é 48 a bordo aqui. 48 a bordo, sim. Sérgio, gol 645-390. Gol no 645, de aproximação, reporte no externo, trem checado, ajuste ao time, 1098. Gente, 645. 3894, está mantendo boa velocidade. 250 mais. Pesado manter a presente de velocidade, reporte para início de redução. No Mari. M1143, velocidade indicada. 1400. 209. A velocidade? velocidade 210 mais. Salvador, muito boa tarde, gol 1869. Essa declinação Oscar, autorização para Brasília. Pouso 1-0-645. 1869, copia? Pronto, copia, 1869. Gol 1869, autorizado para aeroporto de Brasília, via Upazulu 17. Nível 360, saída Arbor, Elefa, decolada pista 10, curva à direita. Transponder 5047, frequência do controle Salvador 120.80. Janeiro 360, Upazulu 17, Arbor, Elefa, após decolagem, curva à direita pela terceira 10. Controle de saída 1208, transponder 5047, gol 1869. Correto, gol 1869, chame pronto para feedback e acionamento. Trabalhando com o 1869. Cruzado, gol 1-1-6-6. Controle de Salvador, uma boa tarde, o acionamento é 6210, passa o 225 para o 1150, centro da Oscar. R6210, acione a identificação autorizada via chegada a Mari. Desce, mantenha nível de voo 060. Altímetro 1018. Desce via Mari, 060, 1018. Possibilidade de voarmos de papo? R6210, mantém perfil de chegada número 5 para aproximação. É, poxa, né? 6210. R1143, vetor radar para sequenciamento, curva direita para o 230, limite localizador. Ali mantendo a 0225. Salvador Azul 4206 para autorização, Recife. Gente da Oscar. O 4206, copia? Copia, 4206. Azul 4206, autorizado para aeroporto de Recife, via Upazulu 17. Nível de voo 350, decola da pista no zero, saída Puca, Jamo, Caju. Primeira curva à direita, primeira curva à esquerda, transponder 5054, frequência do controle Salvador 120.80. Alô, Salvador, uma boa tarde, o 1645, Azul 4206, autorizado nível 350, via Upazulu 17, decolagem da pista 10, curva esquerda, Pucajá, Maracaju, transponder 5054, controle 1208, Azul 4206. Correto, Azul 4206, chame para feedback acionamento. Gol 1645, autorizado táxi para portão 02 do pátio principal, via táxi Alpha e Juliet. Alpha Juliet, portão 02. Salvador, Altan 3210, informação Oscar. Passa o 265 ao 150. 32290, aciona a identificação, voe Mari. E Mari intercepta a via chegada, desce e mantenha nível de voo 070. Mari, 75, intercepta, desce via a chegada, até o 070, o TAM 3290. Canar 6143, afastado de Salvador, 16 milhas noroeste, assuma navegação, voe Duna. Controle de Salvador, azul 2591. 2591, contato radar, suba via Coral, nível de voo 160. Via Coral a 160, azul 2591. Canar 6143, na proa de Duna, está autorizado descer até 2000 pés, e aliás, X-Ray Pistona 0, em forma estabilizada. São 3894, em forma estabilizada. Canar 6143, redução de velocidade 1970 nós. Tráfego que o precede na aproximação 12 horas 7 milhas. Um Airbus 321, mantendo 2000 pés. Voo no 166, dessa via para 3000 pés. Via 3000, voo no 166. 6210, desce e mantenha nível de voo 050. 050, acionando 6210. Estabilizando agora, senhora. Câmbio Torre Salvador, 118, decimal 95. Obrigado. 10, redução de velocidade 2009. Voo no 166, reduza 2009, desse mantenha 2000 pés. 2009, 2000 pés, voo no 166. A 143 reduza para a aproximação final, tráfego que precede 5 milhas em redução. Ô, 1819, foi solicitado por drag e assinamento, porém deu problema no finger aqui, então como se quiser roubar. Gente, chame novamente pronto para o spec. Semana. Torre Salvador, TAM 3894, passou Índia Sierra, na final. TAM 3894, avistado, autorizado pelo Espírito 1-0, vento 130 graus 0-4-0-7-9, com ajuste altímetro 1-0-8. Livre pouso, 3894. Aqui, estacionamento 1869. 1869, portão 62, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 1869. Chame 143, chame a torre, 1895. Ou 9166, autorizado a final do procedimento ILS e a parte estabilizada. Portaria estabilizada, com 1966. Na 6210, desacerre restrições para 3000 pés, o ajuste 1-0-2. 3000 pés, ele 2 só, Guaxané, linha 2 na verdade. Só Gol 1869, como recebe o solo? Clareza, tentativa. Peixe grato. Solo 3294, solo 3291, ao liberar. Solo 2191. Afirmo? Certo. Chené 61, avistado, cheque o trem. Pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 079. Resposta para 10, 8. Está correto por se perder? Momento tático de decolagem com a torre 1-1-8 decimal 95, ajuste no 0-1-8, bom voo. Autonomia 3 horas e 13, alterna Palmas. Voo 1869, táxi autorizado via Pátio Índia, conceito espera a torre 1-1-8 decimal 95, ajuste no 0-1-8, bom voo. Pátio Índia 1895, conceito a torre. Gol 1869. Obrigado pelo trabalho. Então 3894. Após a aeronave da Gol no meia dúzia, parte quebra com ponto de espera, direção Juliette, portão 07. Afirmativo, após a aeronave da Gol, prossegue via Juliette para o 07. Não, eu posso ouvir, eu te dou. É para o 0, eu te sigo, go ahead. Boa noite. Information, papá, respecting listeners, that's 50539. Portugal 022, show you throw up at level 390. Just take off runway 10, left to turn, hook a departure, define transition. First array up to low 10, then acquire the route of your flight plan. It's clock 5055. Salvador approach frequency 120.8. É uma boa tarde, eu vou 1166 na final da 10. Tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 079, ajuste altímetro 108. Ok, o 1-1-6. Tá, 1-0-9. Boa noite, 69, mantenha o ponto de espera pista 10. Mantém, boa noite, 69. Puxa, daqui ele sai. Meu Deus, pode ser. A Xenia vem 143, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, a Xenia 143. Confirma, o papá Romeu, papá Juliette, papá. Papá Romeu, papá Juliette, papá, limpe o táxi, reporte na sessão da Bata, ajuste o chino no 08. Eu tenho na frequência livre e o retorno da frequência do controle é 20 milhas. Obrigado. Oi? Está autorizado a final do procedimento ILS e reporte estabilizado. DSP 018, como é estabilizado no X-Ray da 10 do TAN 3290. Estabilizar no localizador ILS X-Ray 10, Oceana 62, 10. Câmara 210, Torre 1895. Câmara, muito obrigado, boa noite. Torre Salvador, uma boa tarde para a noite, hoje é 6210. Passando 2 milhas para marcador externo estabilizado. Sentinel 6210, continua a aproximação agora de pista livre, ajuste altímetro no 018. Guardando a Sentinel 6210, poderia confirmar o vento, senhores? Afirmo, vento 140 graus, 079. Solo 37, primeira direita, solo 211. Direita 1211, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, uma boa tarde, é o Gol 1166, livrando a pista. Gol 1166, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, Gol 1166. 662, 10. 1869, visual, qual é a coisa da Bianca na final, portão 10? Visual, 1869. Posso passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, Gol 1869. Posso passagem e mantém, tranco 0, Gol 1869. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, ciente, aguarde. Puxa, acionamento no portão 3 do Azul 406. Portão 3, autorizado, chame táxi, Azul 4206. Chame. Solo 40, primeira direita, solo 211. Direita 121, obrigado, até daqui a pouco. Solo Salvador, uma boa noite, Oxané 6210, livrou na sua. Oxana 6210, muito boa noite, táxi de Alfa, chame isso da Juliette, táxi lento. Alfa, reportaremos antes da Juliette em táxi lento, Oxana 6210. Paulo Salvador, Azul 2712, informação Papá. 2712, boa noite, para Aracaju, nível 1970 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, terceira subida Conde. Via Golf 677, o Transponder 0271, controle 120, decimal 8. 170 aprovado, subida Conde, Golfo 677, 0271, controle 1208, azul 2712. 2712, correto, desmontando para pushback, acionamento. Tomara. Decolou 42, controle de salvador, 120, pessoal, hein? 08, salvador, gol 1869. 08, salvador, gol 1869, subida Arbor, relevo. 1869, contato radar, estou para o nível 360, sai da Arbor. 360, subida Arbor, gol 1869. Azul 2591 solicita nível 180, confirmado. Autorizado, atenção, nível 180, azul 2591. 180 autorizado, azul 2591. Bom, 1869, se tiver condições, vou ir direto na proa de Alefa. Direto a Alefa, boa noite, meu irmão. Eco, comandante, boa noite, confirmando sua faixa de inferno. Seguinte, porto seguro, nível 015, autorizado. Decolagem da 17, curva direita via corredor axé, restrito no meio até a liberação do controle. Transponder, 0273, controle 120.8. Ecos Bruno, vem ver cotejamento correto, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste na 018, bom voo. Salvador, 3897, prepara da Elva da Morte para a barra de cópia. Aproximando da Juliet, o Oceania 6210. Oceania 6210, seu portão 04, 910 um instante, será autorizado o táxi? Após o mesmo Juliette, 04 autorizado. Afirma, Oxané 6200. Para o táxi azul 4206, 718 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, alterna Sierra Bravo, Sierra Golf. Azul 4206, direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste na 018, bom voo. Livre táxi Índia, ponto de espera 118, 95, bom trabalho. 3897, cópia. Guarulhos, nível 620 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, via curva 1-0, Taubaté. 5063, transponder, controle 120, decimal 8. 1-0 no 8. Para informação, tem o tráfego Papa Alfa 46 decolando agora da pista auxiliar. O mesmo não irá interferir. Quem está aguardando, tá? 3290. Tá? Então, para o pushback, acionamento. Então, 3897. Seu papá, Juliette Papá, decolou 45, mantém a proa até 2000. Chama o controle em 120, decimal 8. Ed, o papá Juliette Papá, decolado, mantendo pro até 2000. Chamará o controle 120, decimal 8, papá Juliette Papá. 3290, autorizado por Pistola 0, vento 130, grau 089. Livre pouso, Pistola 0, 3290. Controle, Salvador, muito boa noite, é o papá Romeu, papá Juliette, papá. Decolado, mantendo pro até 2000, solicita um desvio à direita. Para evitar formações, senhor. Mas, se possível, autoriza a curva. Romeu, papai de LED, papai, contato radar, sua para o nível 190, está livre à direita, confirma até nas aproas. Gente, está livrando à direita. O Papa Tango Eco 190, ele tem ingresso, pista número 7, pode chegar de pronto. Esse 2591 na posição coral, serviço radar terminado, chame Léo, tem 201. 201. Controle, tem um estimado de... para a curva esquerda? Tome instrução da boia após atingir 2000 pés. O papai de leste, papai tem condições de curvar a sua direita para Conde? Curva esquerda para Conde, papai de leste, papai. Teria que ser a direita? Se ficar melhor, está autorizado a curvar à direita. Sim, então, só está curvando à direita e vai ingressar na Conde, papai de leste, papai. Está autorizado o nível 190? Autorizado a ascensão 190, papá Juliette, papá. Gente, então, livre ascensão para o 110, papá Juliette, papá. Vai subir e aproar Conde. Então, no 1211, tá? 3210. Ano 869, chame o centro Recife, tem 126.0. 260, Recife, 869. Preciso. Fala, Fortaleza, boa noite, tá 3290, livrou. Tá 3290, boa noite, tá autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 1, tá 3290. Capatão, Edson, novembro, livre de falar de pistola 7, menos 140 graus, 206, considere a decolagem, mantenha a cabeceira. Mantendo a cabeceira, azul 420. Claro, confirma? Confirma, nível 620. Grato. Zulu novembro, decolado às 49, 1.000 pés, corredor a chefe, chame o controle, 120, decimal 8, mobo. 208, controle, é com Zulu novembro. Patango Eco 190, corredor Axé, no meu pé, repasso no farol da barra. No meu pé, corredor Axé, repasso no farol da barra. Solicito, se possível, para direto, senhora. Magnética para 215. Eco 190, está livre, voar direto, destino e livre ascensão, nível de voo 105. 105, com proa direto, muito grato, não vendo? Papá de LED, papá? Ah, escuta, já está na proa de Conde, atenção. Pede papá para livrar o setor de decolagem, tem condições de voar na proa 020? Afirmo, 020, Juliette papá. Pede papá, em caso de falha, após 10 milhas nessa proa, reassuma a navegação direto Conde. Gente, em caso de falha, assumirá a proa direto Conde, papá Juliette papá. 4206, conforme solicitação do controle, está restrito a 2 mil pés. Restrito 2 mil pés, azul 4206, por quantas milhas seria? Está restrito a 2 mil, até 10 milhas de Salvador, azul 4206. 2 mil, 10 milhas, azul 4206. Azul 4206, autorizado decolagem, pistola 0, ventuna 30 graus, zona 09. Livre decolagem, azul 4206. Papá, reassuma a navegação na Proa de Conde. Reassumindo a navegação na Proa de Conde, Papá Juliette Papá. Controle, azul, eco, 2 minutos para a Serra 99. Azul, eco, tem frequência livre. Segue frequência livre ou mantém a torre? Frequência livre, azul, eco. Frequência livre, Serra azul, eco. 308, azul, 4206. Salvador, boa noite, azul 4206, saída PUCA. Azul 4206, contato radar, suba sem restrições para o nível 350, se tiver condições, mantenha a proa até 3000 e após 3000, vejamos. 3000, após jamo, subindo para o 350, azul 4206. Salvador, azul 2712 para pushback, acionamento no pátio 3. Pátio 3, vai usar o chame táxi, azul 2712. Câmara. É que eu vou 90 quando possível, sou chamado de pouso. Chamando pouso 2200, cara. 200, graças. Portugal 0 taxi approved by MNA from Texas to India at holding point call tower 118.905 at cemetery 1018. Via Kiki at holding point 1810, confirm. For Portugal 0 via India at holding point call tower 118.9R5 altimeter 17.1018. Via India at holding point call tower 118.9R5 altimeter 121.4. Alô, Salvador, Azul 2712 para o táxi. 67 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna, retífica. Azul 2712, táxi autorizado via parte 3, parte 1, no índice, ponto de espera, torre 1, 18.95. Ajuste na 098, seguindo o Airbus 330 da Portugal. Segue o Airbus, parte 1, no índice, ponto de espera, 18.95. Portão 05, aguarde. Azul 4206, chame Recife em 12545. 12545, azul 4206. Boa noite, aeroporto de Brasil, tudo próximo ao ponto, boa noite. Portugal, Zulu, tudo, good evening. Clear to line up and take off the runway 10, wind 130 degrees, 13 knots. Clear to line up and take off runway 10, aeroporto de Brasil. Salvador, Azul 2712, ingressando na Índia, está pronto. Azul 2712, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter na 10. Autorizado, seu ataque, 3247. Portugal 022, radar contact climb to flight level 390 on Puka departure. Can you climb 390 on Puka departure, Portugal 022?